isso é miragem que eu vejo no morro, no noticiário. Então, político cuzão, me prove o contrário. Vários fodidos sem nada, vivendo ao relento, jogado no morro, na rua, que nem um cachorro se aneta. Faz de barraco em cima do outro, casas interminadas. Na rua não tem asfalto, não existe calçada quando tá chovendo. Dentro da goma é mó sofrimento, tem que se proteger das goteiras e rezar pra não ter desabamento. Olha só o moleque no matagal, atrás de pipa, achando a mulher morta, fedendo que tava desaparecida. No DP só vendo pra crer, na superlotação, nos fundos abertos, na faca, na rebelião, granada lançada, na viatura, na delegacia, rajada de tiro pra cima dos pirril, na guarita. Paga imposto todo ano pra não ter saneamento básico nessa porra. A verba é desviada, político quer que o povo se foda. Se ficar doente, já era, morreu. A ambulância não veio, o médico não atendeu. Toda mão tem polícia dando coronhada na cara de pobre. Toda mão tem sangue no chão, algema no pulso, morte, ódio no coração de muitos pelo prato vazio, pela falta de oportunidade do Brasil. Então gatilho é puxado, boia derrubada na cena do enquadro. E a semente que plantaram é colhida em forma de aço. A biqueira funcionando, os olheiros ligeiros com os capeta de cinza. Os morador com medo, criança em risco da bala perdida. No vapor é mil fontes, se tentar radiar é sequestrado pra ser torturado antes de ser esquartejado. São Paulo, o centro do sofrimento, rancor e dor, onde o ar gera sangue, o quadro de vida é de terror. É cruel, nocivo, sinistro, é foda, é precário. Então, me prove o contrário. Tudo é belo na favela, me prove o contrário. Se aqui não existe guerra, me prove o contrário. Se a justiça age certa, me prove o contrário. Político vai, então, me prove o contrário. Tudo é belo na favela, me prove o contrário. Se aqui não existe guerra, me prove o contrário. Se a justiça age certa, me prove o contrário. Político vai, então, me prove o contrário. Se eu tivesse um teto, lazer, emprego, não teria boy furado de bruxo, nem gerente de joelho, chorando, implorando, falando que tem família, mas não dou a cesta básica pro morro, não liga, não dê as costas pro pivete favelado em defeso, pra na manhã no cativeiro depender do dinheiro. A consequência da violência bala choca, mas é a prova que em vez de escola deram pistola. Então vai, breca, fecha, para. A CBC dá o livre estudo cartilha pra criança aprender. Dá oportunidade pra não ter criminalidade. Dá uma vaga na faculdade, uma chance na sociedade pra ver a favela vencer. Sem revólver, sem sangue, contente com os mantimentos e os artigos novos na estante, bem distante da estatística fria do IBGE. Com um emprego como decente pra mim, pra minha mulher. Não quero ser o aposentado, cansado na fila da caixa, doente, delirando no frio, no sol de bengala. Incentivo excluído pra que ele seja alguém no futuro. Não deixe o sonho dele despedaçado atrás dos muros. Porque no lugar da blindagem do carro, contrata a vigia. Porque não pensa no povo carente de formação da periferia. Sem acesso à cultura, sem perspectiva na rua, discriminado, sendo espancado pelos cabeças de viatura. Tudo isso causa revolta e acaba não tendo opção. E seu carro acaba no fim, na mão de trujão. Sua segurança, sua paz, sua proteção, tá na igualdade social, justiça pra nação. O giroflex, o tiro do fuzil, a prisão, a munição, em questão de tempo não existirão. Então político cuzão, tá na sua mão. O cidadão ou ladrão, isso é igualdade, não é saída. Me prove o contrário. Se a justiça não é precisa, me prove o contrário. Se a paz não é vida, me prove o contrário. Político vai, então, me prove o contrário. Isso é igualdade, não é saída. Me prove o contrário. Se a justiça não é precisa, me prove o contrário. Se a paz não é vida, me prove o contrário. Político vai, então, me prove o contrário.